Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe durante os próximos 60 minutos, já sabem, um espaço sonoro sem palavra cantada. E começamos hoje com Craven Foltz, vai editar no dia 23 deste mês o disco Sidings. É um produtor e artista de música eletrónica britânico, mistura dimensões ambient, kraut e também com uma pulsação eletrónica no arranque de Sirings, o avanço Yardloop, Craven Foltz, a seguir nova e que junta pela primeira vez Caterina Barbieri ao saxofonista Bendik Kisk. Boa noite, bem-vindos. por aqui a abrir novidade de Art Loop para Craven Folds, também Caterina Barbieri e Bendik Gisk, colaboração inovadora entre dois artistas da cena eletrónica, minimalista e experimental, os sintetizadores modulares já conhecidos de Barbieri a juntarem-se ao saxofone inebriante de Bendik Gisk. Vem At Source, Avanço Alignment Orbits, e para trás o épico disco de Anna von Auswolf Iconoclasts com Consensual Neglect. Seguimos lembrando a residência artística de Liz Harris. Alter Ego Grouper foi em 2011 em Portugal, em Algezur, apenas com um piano e também com o som que foi entrando pelas portas e janelas abertas do seu espaço, resultou Ruins de la Labyrinth. Thank you. No dia 30 de janeiro sairá Grazed Bell. É o primeiro a solo de David Moore, que desde 2006 lidera o ensemble Bing & Ruth. Vem um disco delicado, muito melódico ao piano. Ouvimos um dos singles Offering. Lembramos também o seminal disco de 1992 de Richard D. James. Conhecemos-lo por FX Twin Selected Ambient Works Volume 2, a propósito dos 30 anos de vida deste magnífico trabalho. A Warp Records lançou em 2024 uma edição de luxo, de lá a faixa 3 da FX Twin, para seguirmos com uma peça que resultou de alguns ensaios e improvisações antes dos concertos de Joaquim Spitz, alemão. Foi editada agora digitalmente, chama-se Rephrase. Lembrámos Stars of the Lead, do formado pelos norte-americanos Ryan McBride e Adam Wills, e pioneiros nas paisagens sonoras minimalistas e hipnóticas. Há muitos anos editaram The Ballasted Orchestra, de lá uma homenagem ao culto de Twin Peaks e à obra, obviamente, de David Lynch, Music for Twin Peaks, Episode Number 30, Part 1, para seguirmos quase no final, deixando para trás este título de 97 e entrando no mundo de Abul Mogard, alter ego de Guido Zen, italiano, que se tem solidificado como um dos nomes mais importantes da música ambient e instrumental dos últimos tempos. É a edição física de um lançamento de 2022, Abul Mogard, e de In a Few Places Along the River. Seguimos com Along the River, a versão Reduction. altura de fecharmos o Em Transe de hoje, Cédric Noël a passar por aqui. É um músico do Canadá, vai editar brevemente 2222, de lá But Can You Dance in Water, para fecharmos com os sons fantasmagóricos, acústicos, também elétricos, orgânicos, country, no ar, se podemos assim dizer, com ambient à mistura. Ouve só a ideia de Henry Birdsey, da edição de Ringing Cloth, o tema de Flood Spires. Podem seguir o Em Transe em radiotranse.blogspot.com ou subscrevê-lo na plataforma de podcasts Apple Podcasts. Voltamos em breve. Fiquem bem. Thank you. Em transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano.